Vai começar de novo, vai quebrar a cara. Depois tá ligando, chorando, vindo na minha casa. A cena se repete, já tô vendo o estresse. E você roda, roda, roda e nunca me esquece. Porque tu não percebe, yeah, que outra vez vai se iludir, achando que esqueceu. Mas o seu love sou eu, mas o seu love sou eu. E outra vez vai se iludir, achando que esqueceu. Mas o seu love sou eu, mas o seu love sou eu. Seu love sou eu.